Paulo San 3601, pronto para o táxi POB 120, autonomia 0347, alterna Galeão. Autorizado táxi via Índia, ponte Perdão no 0, frequência 1 no 8, decimal 9, Quinhangão no 011, 3601. Confirma a frequência, 183, ponto de espera. 3895. 1-2-8-9-5, copiou o TAN 3601, 118-9-5. O TAN 3601 confirmando 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Torre Salvador, está 3601, ponto de espera, dando zero, pronto. 3601, vento norte, 02 graus, 02 nós, trazado alinhado, decolar, pista no zero. Trazado alinhado, decolar, 3601, pista 1 do zero. Da colada 53, controle 1. Colada 53, controle 119, decimal 35. Controle 11935, tá 3601. bom dia, 8962. 6251, bom dia. Guarulhos, 360, VP Zulu, 16. Cola 310, curva direita, Sereta Eulis, Atlântico, controle. 1119, decimal 35, aciona 5434. 360, Guarulhos, Zampa Zulu 16, decola da pista 10, da El Leda Bridge, curva direita, 1935, controle, 5434, transponder, Oceanair 6251. É 251, informação em curso hotel, reporta no push. Sentido hotel, reportará push. Obrigado. Salvador, bom dia. Oceanair 6, 25, Tona 9, muito bem, estacionamento. Aprovado, time tanques, 6251. Autorização lá do certo, né? Tanque Oceanair 6251, 115 a bordo, 3 horas e 50, alterno Galeão. 50 Galeão copiado, confirma somente para B. 115, 115. 115, copiado, Oceanair 6251, autorizado táxi de Apache, Índia, da ponte espera pistola 0, ajuste no 0 no 2, ponte espera, chame torre 1 no 8, decimal 95, já. Autorizado táxi, ponte espera. Obrigado, bom dia. Alabama. Número 251, pronto para decolagem? Guilherme, pronto para decolagem, 6254. Número 251, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, tempo calmo. Alinha e decolador no zero, 6254. Chama 251, decolador 31, chama agora o controle Salvador, frequência 119.35, senhor, bom voo. 1935, obrigado, até a volta. Até a volta. Salvador, muito boa noite, Oscar November Kilo. Oscar November Kilo, boa noite, prossiga. Oscar November Kilo se encontra aqui na posição 7, solicita autorização para reboque e pushback para a posição 9. Muito bem, Oscar November Kilo está no portão 7 do pátio principal, que é o reboque para o portão 9 do pátio principal, é isso? Afirmativo. Ok, Kilo, tá livre, chame ao término, Oscar November Kilo. Ok, muito obrigado.